folha empedadura, tanto bate até que fura. Esse olhar de peixe morto, todo pau que nasce torto não cai direita. Tem que rir pra não chorar. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Boca fechada não entra mosquito. Casa de ferreiro, espeto de pau, cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão. Quem põe a mão no fogo é pra se queimar. O dito pelo não dito é dito popular. Quem põe a mão no fogo é pra se queimar. O dito pelo não dito é dito popular. Não há rosa sem espinhos, há males que vêm pra bem. Deus dá o frio conforme o cobertor. Uma coisa é ser, outra é parecer. Cachorro que muito late, não morde. Mas quem vê cara, não vê coração. Mas quem vê cara, não vê coração. Nunca deixe pra amanhã o que pode fazer hoje. Amor com amor se paga e uma mão lava a outra. Mais vale amigo na praça do que dinheiro no caixa. Não troque nunca o certo pelo duvidoso. Quem planta, colhe, quem canta, seus males espanta. Quem espera, sempre alcança. E a esperança é a última que morre. Se ele é mau, é maldito. Se vem do bem, é bendito. Se é bem, é benedito. Dito pelo não dito, dito mesmo não dito. Dito é dito, dito popular. É culpado expedito. Tem muita gente que fala pelos cotovelos. Diz o que quer, ouve o que não quer. Mas como eu sou do tipo de cada macaco no seu galho, e gato escaldado tem medo de água fria, tá na hora de eu capar o gado. Afinar, quem muito se preocupa com os outros, esquece de si. E boa romaria faz quem em casa vive em paz. E não há dor maior do que a dor da consciência. É por isso que eu digo: quem põe a mão no fogo é pra se queimar. O dito pelo não dito é dito popular. Quem põe a mão no fogo é pra se queimar. O dito pelo não dito é dito popular. Quem põe a mão no fogo é pra se queimar. O dito pelo não dito é dito popular. É dito popular. É dito popular. É dito popular. É dito popular. É dito popular.